Você vai ouvir agora, programa Caminho Santo. Apresentação, Pastor Lincoln Galvão e Pastor Hélder Rodrigues. Caminho Santo. O espaço para as novidades do mundo evangélico. Mensagens de fé, pedidos de orações. A sua participação através de e-mails e cartas. Caminho Santo. Queridos ouvintes, que Deus te abençoe, que a graça do Senhor venha sobre a tua vida no dia de hoje e que você possa, todos os dias da sua vida, agradecer a Deus, ser uma pessoa que reconhece a bondade do Senhor, ser uma pessoa que tem na sua lembrança que tudo que você tem, todos os benefícios, a sua saúde, a sua família, seu casamento, seus filhos, emprego, tudo, Deus foi quem te deu. A Bíblia diz que o homem não recebe coisa alguma se do céu não lhe for dado. Então seja grato a Deus, agradecido por todas as coisas. A gratidão, ela é a semente do mais. Todas as vezes que você agradece a Deus nas pequenas coisas, a Bíblia diz que quem é fiel no pouco, sobre o muito colocarei. Agradeça a Deus aquele pão com manteiga. Vai chegar o dia que você vai comer um misto, você vai comer o que você quiser. Agradeça a Deus o fato de você estar andando de ônibus. Deus um dia vai te dar um carro. Se você tem um carro simples, louve a Deus, glorifique ao Senhor. Ele vai te abençoar, porque o propósito de Deus é bênção e bênção com fartura. Tudo que Deus cria é farto. Você vê as árvores, quando elas dão o seu fruto, é para cair no chão, é para sobrar, é para perder ali. Por quê? Porque Jesus, ele disse, eu vim para que você tenha vida e a tenha em abundância. Por isso, no livro de Deuteronômio, capítulo 32, a partir do verso 3, diz assim, porque proclamarei o nome do Senhor, engrandecerei o nosso Deus, eis a rocha, as suas obras, elas são perfeitas, todos os seus caminhos são justos, Deus é verdade. E não há nele injustiça, é justo e reto. Ele é teu Pai, que te adquiriu, te fez e te estabeleceu, porque a porção do Senhor é o seu povo. Você, eu, nós somos a porção do Senhor. E Deus preparou todas as bênçãos para mim e para você. Amemos a Deus. E como é que eu amo a Deus? Meditando e colocando a sua palavra em prática. Nós vamos orar com o pastor Hélder. Desde já, receba a bênção de Deus na tua vida, em nome de Jesus. Muito obrigado, Deus, porque até aqui o Senhor tem nos trazido. E eu quero te pedir, Pai, a bênção que enriquece e não traz pesar. Ilumine o teu povo, ilumine a todos que nos ouvem, as nossas famílias representadas. A tua palavra diz que o Senhor viria no poder de Elias, convertendo o coração dos filhos aos pais e dos pais aos filhos. Portanto, Pai, todo espírito de rancor, de mágoa, de decepção, de desilusão, Pai, sobre os pais aos filhos, dos filhos aos pais, nós agora dissipamos. Vamos pelo poder do sangue de Jesus, invocamos a tua presença, clamamos pelo teu bom nome, pedimos que o Senhor se venha, Pai, trazendo a paz, o refrigério, o poder, a unção que quebra todo jugo. Deus Pai, este amor incondicional que o Senhor tem por nós, porque ninguém resiste ser amado. Então que os pais decidam nesse dia que se chama hoje, a amar mais os seus filhos, a perdoarem, a irem atrás deles, os filhos por sua vez, que possam honrar os seus pais, sendo transparentes, sinceros, quebrando todo o espírito de rebelião de altivez. Nós amarramos toda a ingerência maligna, nós desfazemos e destronamos tudo que não vem do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e pedimos que o Senhor venha se revelando, se manifestando com poder, graça e unção. Nós abençoamos a sua família, nós abençoamos a sua descendência, nós abençoamos os teus pais, e que a paz, a graça e o refrigério do Senhor se manifeste abundantemente em nome de Jesus. Amém. adorar. Para viver, se eu não te adorar, te perder. Estamos apresentando Caminho Santo. Voltamos a apresentar Caminho Santo. Você vai ouvir agora Pastor Lincoln Galvão. Queridos ouvintes, nós estamos meditando no livro de Marcos, capítulo 11, a partir do verso 22, ao que disse Jesus: tende fé em Deus. Porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que se diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebeste, será assim convosco. Tende fé em Deus. É a primeira coisa que eu e você temos que ter, é confiar em Deus, confiar em Jesus. Jesus disse, credes em Deus, credes também em mim. Deus e Jesus, eles são um. E nós precisamos, para que as bênçãos venham, para que essa oração que nós oramos e pedimos o favor de Deus venha sobre nós precisamos o quê? Ter fé em Deus. O que é ter fé? A Bíblia diz, no livro de Gálatas, capítulo 5, verso 6, que a fé, ela atua pelo amor. A fé é algo que está diretamente ligado e relacionado com Deus. Por quê? Porque em Hebreus, capítulo 12, a Bíblia diz que Jesus, ele é o autor e consumador da fé. Hebreus capítulo 12, verso 2. Olhando firmamente para o autor e consumador da fé, Jesus. Então, quando nós, a Bíblia diz, a fé atua pelo amor, Deus, ele é amor, é uma coisa totalmente casada, totalmente compatível uma com a outra, não tem como desgrudar fé sem amor. Então, a Bíblia diz que se você quer ser uma pessoa cheia de fé, os discípulos falaram assim, Senhor, nos dá fé. E Jesus falou, se tiver do tamanho de um grãozinho, do grão de mostarda, você pode falar para esse monte, monte, ergue-te, lança-te no mar. Só que, para você ser cheio de fé, você tem que pedir amor. Gálatas, capítulo 3, no verso 6 diz assim, é o caso de Abraão que creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabeis, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Os da fé são abençoados. O justo viverá pela fé. Mediante a fé em Jesus Cristo, fosse a promessa concedida aos que creem. Vós sois justificados por fé. Todos vós que sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus, e se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão. Então a fé é aquilo, você crê em Deus. Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado por justiça. Sempre junto com Jesus, os da fé são abençoados. O justo viverá pela fé, mediante a fé em Jesus Cristo, fosse a promessa concedida aos que creem. Quando eu e você passamos a ter a convicção de que, olha, eu dependo de Deus, é em Deus que eu vou confiar, é em Deus que eu vou depositar minha esperança, porque Hebreus, capítulo 11, ele fala a respeito dos heróis da fé. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam. Você tem aquela expectativa, mas expectativa agarrado em Deus. Pela fé, foi o universo formado pela palavra de Deus. Sem fé, é impossível agradar a Deus. Todavia, o meu justo viverá pela fé. No versículo 8 diz, pela fé, Abraão obedeceu. Um princípio, quando você crê em Deus, você tem que obedecer. Pela fé, ele peregrinou. Quando você confia em Deus, meu irmão, continua trabalhando, continua estudando, continua ali lutando, sabendo, Deus, uma hora vai reverter a minha situação, a bênção vai vir. Pela fé peregrinou, pela fé recebeu poder. Quando você se aproxima do amor, que é de Jesus, consequentemente, você está revestido de poder. Para quê? Vencer os obstáculos, vencer as adversidades. Pela fé, Abraão ofereceu Isaac. Às vezes, você está apertado, você está sem dinheiro, mas você tem que dar o seu dízimo, você tem que ofertar. Isso é fé. Pela fé, Abraão ofereceu Isaac. Pela fé, abençoou e adorou. Você, mesmo na dor, mesmo na dificuldade, você abençoa, você adora. Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais e não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. No versículo 27 diz: pela fé, Moisés abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei, antes permaneceu firme. Fé, como ela atua pelo amor, e o amor lança fora todo medo, o que que acontece? Você passa a ser revestido desse poder, você passa a não temer as consequências, as adversidades, porque eu tenho fé em Deus, Deus vai me ajudar, essa situação vai ser revertida. Então, lembrando, primeiro princípio, peça amor. Você precisa também fazer o quê? Meditar na palavra de Deus. Por quê? Porque quando você medita na palavra de Deus, 1 João, capítulo 2, no verso 5, aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. A fé atua pelo amor. Você quer fé para você vencer, essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Você precisa de amor e você precisa meditar na palavra de Deus. No programa de amanhã continuaremos falando como eu vou ter fé em Deus e vou vencer, orando e Deus me atendendo. Não perca o programa de amanhã. Você vai ouvir agora, Pastor Helder Rodrigues. Engrandecido seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos meditar na palavra da verdade, na palavra de Deus, que está lá em Romanos capítulo 5, verso 1, que diz: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança um caráter aprovado, e o caráter aprovado é esperança, e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Meus queridos, como você lida com a tribulação? Como proceder no dia mau? O que fazer diante das lutas? O próprio Jesus diz que ele passou por aflições, mas que devemos ter bom ânimo porque ele venceu o mundo. Então, ser cristão não significa ausência de tribulações, mas a presença constante, abundante, gloriosa de Deus nas tribulações. É por essa razão que ele começa dizendo que nós somos justificados pela fé e temos paz com Deus. Ou seja, nós nos tornamos justos aos olhos de Deus mediante o sacrifício de Cristo, a morte de Cristo, e agora o próprio Deus nos vê como filho de Deus e, portanto, ele tem uma aliança eterna, bendita, do nosso Senhor. E ele traz essa ideia tão maravilhosa, que diante das tribulações, entenda, creia, você é filho de Deus. Se eu sou filho de Deus, então, versículo 2, eu posso permanecer firme, estando agora firmes. Então, eu sou filho, por isso eu tenho a convicção que Deus é o meu protetor, e eu posso permanecer firme. Assim, eu posso me alegrar nas tribulações, por isso ele diz, glorificamos na esperança da glória. Gloriamos, melhor dizendo, na esperança da glória, ou seja, se alegre na tribulação. Não porque a tribulação é um fim em si mesmo, mas o que ela vai levar e a missão e o propósito que Deus tem. A despeito de muitas vezes nós não entendermos. E aí ele vai escalonando quais são esses propósitos, porque ele diz que a tribulação produz perseverança. Nós, diante dos desafios, nós temos que insistir, reafirmar, não desistir. Então essa tribulação nos leva à perseverança. A perseverança, um caráter aprovado, ou seja, Deus prova e nos aprova, Deus faz com que agora essa perseverança te leve a um tratamento do próprio Deus. De fato, nós não vamos conseguir nada de importante se não tivermos, de fato, de verdade, perseverado. Tudo de importante que fazemos tem perseverança, tem diligência, tem compromisso a ser assumido. Veja que ele diz, então, que a tribulação produz perseverança, perseverança, o caráter aprovado esperança. Sim, esperança significa esperar algo com a expectação de obter, receber. E que coisa bonita, permita-me fazer essa distinção entre fé e esperança, mesmo porque elas andam juntas. Se eu falo de um homem de fé, eu falo um homem esperançoso. Se eu falo um homem esperançoso em Deus, eu falo de um homem de fé. Então, a fé produz perseverança, a esperança gera esperar. A fé produz convicção, a esperança gera deleite. A fé nos leva a uma certeza, a esperança a um descanso. A fé produz ação, enquanto a esperança contemplação. A fé me fortalece na caminhada e a esperança me acolhe. E ele diz que a esperança não decepciona. Veja que nós temos que entender esse texto. Porque existe uma falsa esperança que leva a pessoa à decepção. É a falsa esperança daquela do achismo, daquela que vem dos sentimentos humanos, que olha para as circunstâncias, que acredita no outro, na promessa de um político. E muitas vezes essa esperança, ela finda em nada. É uma escada que não tem um objetivo a chegar, é uma ponte que não te leva a lugar nenhum. Mas a esperança em Deus é aquela pautada no próprio Deus, na sua palavra, no seu ser, nas suas promessas, na convicção que somos filhos de Deus. Então essa esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração. Em outras palavras, essa esperança é gerada porque há uma segurança no amor. É, o amor fortalece a nossa identidade, gera segurança, proteção, provisão, nos fortalece, nos satisfaz. Então, bendito seja o nome de Deus, porque na tribulação persevere, na tribulação se alegre, na tribulação não desista, na tribulação creia no Senhor, na tribulação entenda que há um propósito maior, e ainda que você não saiba qual é esse propósito, na tribulação glorifique o nome de Deus, porque a tribulação te produz perseverança, perseverança um caráter provado é esperança, e a esperança não confunde, não decepciona, porque o amor de Deus é gerado em nossos corações. Eu rogo as bênçãos celestiais sobre a sua vida e que você seja fortalecido e revigorado no Senhor. Persevere no Senhor, porque você entenderá que Deus derramou este amor sobre nós e por isso podemos viver em paz, a despeito das tribulações e dos intempéries do dia a dia. Fique com Cristo, em nome de Jesus. Caminho Santo. Queridos ouvintes, nós louvamos a Deus pela tua vida, obrigado por você estar nos acompanhando nesse programa Caminho Santo. Queremos deixar o telefone do nosso WhatsApp à tua disposição. O meu é o telefone 99850090, 99850090. O do pastor Helder, 99893457. E queremos que Deus te abençoe. Eu quero deixar para você três palavras: determinação, disciplina e foco. Se você tiver determinação de fazer qualquer coisa, e você for uma pessoa disciplinada, e nada te roubar a atenção daquele propósito, daquela direção, daquela determinação original que você colocou no seu coração, saiba, você vai conquistar aquilo que Deus colocou no seu coração. Porque a Bíblia diz: Deus é quem realiza em vós tanto querer quanto o realizar. Você precisa então de determinação, disciplina e foco. Aí nada vai te deter. Por quê? Existe uma frase de John Maxwell, ele diz: o pessimista reclama do vento, o otimista espera que ele mude, o sábio ajusta as velas. Que você seja uma pessoa sábia, que você possa se ajustar para que a determinação, a disciplina e o foco seja algo constante na tua vida. Que Deus te abençoe, fique você na paz do Senhor Jesus. Caminho Santo. Romanos, no capítulo 15, no verso 4, diz: tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que por meio da perseverança e bom ânimo, procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Seja